Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação do Luciano Reis, presidente do Rotary Clube Cafezais de Guaxupé. Ele vai estar falando sobre o projeto Guaxu Nascentes, né? Um projeto socioambiental muito interessante. E a gente vai estar falando sobre esse projeto daqui a pouquinho aqui no programa Expresso desse sábado. Agora eu tenho o prazer de receber aqui o Hans Linsenberg, que é o presidente do Lions Clube de Guaranésia. Também está por aqui a dona Maria Helena Pereira Dias, que é a primeira dama do Lions Clube, né? Posso chamar de primeira dama? E aqui também está presente a secretária do Lions, a Iris Pasqualini. Hans, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu, Hans? Tá, muito prazer. Assumiu o Lions quando, Hans? Em julho do ano passado. Julho do ano passado, e anual, né? É anual. O mandato, né? O mandato é de um ano, sempre de julho a junho. Assumiu com que propósito, que ideias na mente, Hans? Não, o objetivo do clube é prestar serviço à comunidade. Então, o Lions Internacional é um clube voltado a serviços. E hoje é o maior clube mundial, né? Existem 210 países, tem mais de 1.400.000 membros, então é um clube grande e voltado para assistência social. Mas quando você assume a presidência, você dá a cara do Hans para o Lions Clube ou não? Segue um padrão e troca a presidência? Não, a gente faz uma agenda de atividades. Diferente de cada presidente. Uma agenda de atividades, propõe ao clube e aí, se é aprovado, a gente tenta seguir aquilo que foi aprovado. O que foi aprovado lá, o pessoal está seguindo? Tá seguindo. Foi um tá, parece que não é muito convincente. Não, de vez em quando algumas coisas não saem do jeito que a gente imaginava. Que planeja, né? Mas qual que é o planejamento agora, para esse ano agora? A gente está no mês de março já. Você tem mais 3 meses de mandato, né? Depois já troca. O evento principal agora, aquele que ajuda a arrecadar fundos para nossas atividades sociais, vai ser a Noite Italiana, né? 16ª. E vai ser no dia 13 de maio. Então nós estamos agora intensamente preparando. 13 de maio é véspera do Dia das Mães. Véspera do Dia das Mães. Então tem muita coisa para. De preparativos, né? A Noite Italiana é um dos maiores eventos aqui de Guaranésia, né? É o 16º já. É um evento super tradicional e muito concorrido, não só pela população de Guaranésia, mas pessoal da região também, né? É bem prestigiado. E é o 16º, no nosso caso o clube vai fazer 20 anos, né? Já existia antes, mas aí descontinuou e o atual vai fazer 20 anos. E o clube internacional é 100 esse ano. Então são datas significativas e importantes aí. Essa noite italiana, então, promete. Promete. Dona Maria Helena, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Expresso. A Maria Helena já é sócia aqui, né? Pois é, como educadora, várias vezes eu tive a alegria de participar desse programa. E agora, nesse momento, como membro do Lions, eu gostaria de passar a minha mensagem a todos que ouvem essa rádio, da necessidade das pessoas tomarem conhecimento do que é o Lions. O Lions de Guaranésia. Vamos explicar então. O Lions de Guaranésia é um clube de serviço filiado à organização internacional Lions Clube, como o Hans já falou. Em Guaranésia, ele tem uma tradição muito importante, porque na década de 60 o Lions foi fundado e os fundadores daquele tempo, a exceção de que eu me lembre mesmo, é o seu Ranulfo e a dona Zesa e a dona Augusta, eles eram do antigo Lions. E esse Lions, que agora está completando 20 anos, foi um novo esforço do pessoal do qual a Iris participou. Ela foi a cofundadora desse Lions que faz hoje 20 anos. Então o Lions tem uma história importante em Guaranésia, de prestação de serviço, de atendimento à comunidade. Eu me lembro de mocinha, junto com meus pais, participar do Lions em Guaranésia, que era um clube importante. Não havia tanta gente, mas tinha um significado importante para a comunidade. Atendia as pessoas que precisavam, tinha um programa muito importante de, e como a Iris mesmo explicou, de atendimento às pessoas com problemas visuais. O Lions de Guaranés era muito voltado para esse aspecto aí. Hoje, o que, que o Lions faz? O Lions atende a quem demanda, a quem precisa. Exemplificando, por exemplo, no ano passado nós tivemos uma pessoa que estava morando numa casa pequenininha e a assistência social não tinha uma verba apropriada para mobiliar essa casa. Então telefona para alguém do Lions, o Lions se reúne, conversa, podemos dar esse móvel que essa pessoa precisa, esse colchão que essa pessoa precisa, o Lions decide, volta e normalmente procura atender. Cesta básica para a família que o chefe ficou sem emprego, que as crianças estão passando fome, isso é toda hora que acontece. Porque a demanda cresceu demais, Ana Maria Helena, então eu imagino que todo dia deve chegar pedido mesmo. Todo dia deve chegar, porque o contingente de desemprego tem aumentado muito em nosso país. Então isso o Lions procura fazer. É um trabalho de formiguinha que não realça muito. É um trabalho miúdo, mas é um trabalho super importante. E a gente quer que as pessoas de Guaranésia saibam, recorram e deem importância ao Lions. Mas o Lions tem condições de atender toda a demanda? Porque eu vejo pelo programa que eu apresento aqui durante a semana que se a gente abrir realmente espaço, todo dia vai ter gente pedindo cesta básica. Porque realmente tem muita gente desempregada na nossa região. O Lions dá conta de atender todos os pedidos? Olha, ou vai tanta, ter que ser feita tanta ali? Conta assim é muito difícil, porque tudo isso demanda dinheiro, claro. E o cofre do Lions não é um cofre abarrotado, é um cofre modesto. Mas na medida do possível a gente corre atrás, o Lions procura atender quem precisa. Daí, não tem encontrado. Visita a família, faz um levantamento. Sim. Vê se de fato a necessidade existe ou não. E aí então acompanha um pouco, não é só levar e entregar. É, porque essa questão de só levar a cesta básica e virar as costas não adianta muito, né? A família no mês seguinte vai precisar de novo da cesta básica, né? Aí fica o trabalho para ele ser perfeito, ele tem que ter esse acompanhamento, né, Hans? Então muitas vezes é o que a assistência social encaminha. Que ela não consegue, né? O poder público não tem como arcar com aquilo porque a legislação não permite. Então tem certas categorias de despesas que tem que recorrer a outras instituições. E a Iris Pasqualini, que está aqui desde a primeira reunião, você já estava dada, né, Iris? Já falar tava. Um oi para a turma aqui. Oi, boa tarde. Está desde os 20 anos do Lions. Já estou com 20 anos de Lions. E o Lions cresceu bastante nesses 20 anos. Cresceu, teve muita gente nova, teve muito sócio. Estamos hoje em 38 pessoas, né? E a ideia é que cresça mais. E a gente está muito contente também porque vem vindo uma turma nova aí, que é o Léo Clube, né? Sim. Hoje faz os meninos, trabalho muito interessante também. Faz. Eles estão de parabéns porque eles estão trabalhando mesmo. E eles agora esse ano eles completam 10 anos e eles estão com uma turminha boa, eles estão, parece que em 40 jovens. E eles estão trabalhando para valer. O Lions Clube está passando lá, Lions Clube. Passando a pré-base e passando a perna, né, gente? Isso mesmo. Semana que vem tem a noite da pizza, né? Que o Léo Clube vai promover. Ingressos a R$15, só procurar com os membros do Léo Clube. Vai acontecer lá no Pontilhão, né? Sim. No Pontilhão, a partir das 8 da noite. Com a participação de música ao vivo do Amigos do Samba. Então tá todo mundo convidado. Inclusive o pessoal deixou ingresso aqui pra gente sortear e divulgar durante a semana aqui na rádio. Iris, pra fazer parte do Lions Club, é o convite? A pessoa tem que chegar lá e pedir, ó, eu quero fazer parte. Como é que funciona? Não, na verdade funciona um convite, né? A gente sempre procura aquelas pessoas que estão dentro do perfil de que gostam de ajudar, de que gostam de participar, né, de uma entidade. Aí é feito um convite, se a pessoa vai, visita o nosso clube e a gente então vê se aquela pessoa tem o perfil para participar. Aí ela é convidada e ela. No mundo em que a vaidade pessoal está falando muito alto, está mais difícil de encontrar pessoas com esse perfil? Não, eu acho que está mais difícil encontrar pessoas com disponibilidade de tempo. Né? porque hoje é tudo muito corrido, então você tem filhos na escola, o seu trabalho, e está um pouco mais difícil por esse lado, eu acho, não pelo fato do perfil da pessoa. Vaidade, não está falando tão alto desse jeito, não. Dona Maria Helena, o grande momento, então, desse primeiro semestre do Lions é a noite italiana, que acontece na véspera do Dia das Mães, então, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante que as pessoas tomem conhecimento e procurem participar desse evento. Primeiro porque ele é um evento com finalidade social. Depois, é um evento de confraternização e com o tema que ele tem, que é Noite Italiana, é uma maneira da gente lembrar quem construiu Guaranésia. Guaranésia é uma cidade construída por italianos. Sim. Nós tínhamos aqui uma zona rural poderosa, na época do ouro, do café, que é a primeira metade do século XX, mas quem fez a cidade de Guaranésia foram os italianos que vieram para substituir a mão de obra escrava. Esse povo fez Guaranésia. Eu fiz um levantamento na semana passada, assim, olhando a lista telefônica, eu achei 20 sobrenomes italianos, assim, sem procurar. Então, na hora, já me apareceram na frente dos mas olhos. Mas os espanhóis que ajudaram não vão ficar bravos se a gente falar que são todos italianos? Eu acho, mas os italianos são mais significativos porque eles vieram especificamente para o trabalho. O pessoal da Espanha veio mais para o comércio. Os turcos que estão por aí. Esse povo foi mais o comércio também. Não quer dizer que não tenha ajudado a fazer Guaranésia, mas a família italiana foi aquela que construiu mesmo. Porque se a gente andar pela cidade, esses casarões da cidade, nesses frontespícios das casas, isso tudo foi feito por mão de obra de artesão italiano, que não só trabalhava na lavoura de café, mas não era vocacionado para isso. E como a mão de obra qualificada nesse setor era muito escassa, eles vieram para a cidade, construíram a cidade, fizeram as casas da praça. A praça de Guaranésia foi feita pelos italianos. Se a gente for olhar, as casas dentro, elas têm uma aeração europeia, que não é colonial brasileira. O sistema de ventilação das nossas casas da praça é absolutamente europeu. Por quê? Porque é o que os italianos sabiam fazer. Então, esse pessoal é homenageado nessa festa. E seria muito importante que a gente contasse com o imigrante italiano indo prestigiar essa festa, com os jovens de famílias italianas indo prestigiar. Não posso dizer, não é uma festa barata. É uma festa que demanda. Ela é cara pela finalidade. E é cara porque ela proporciona uma porção de coisa. É uma estrutura da festa. É, uma estrutura cara. É. Hans, como você bem disse, o Lions Club está no mundo todo, né? Cada país, cada região que o Lions Club está, ele tem um tipo de problema. O Lions Club de cada região atende uma certa demanda? É diferente isso? O Lions Club de Guaranésia, por exemplo, ele é muito diferente do Lions Club lá da Itália, já que a dona Maria Helena citou Itália? Não, muito diferente não. A ideia sempre é servir a comunidade. Sim. Então, inclusive é o lema do Lions Internacional, o serviço à comunidade. Ele também uma das coisas que faz é em região que tem uma calamidade, em geral é uma das primeiras organizações que chega para acudir alguma coisa humanitária. Então, o Lions Internacional tem esse foco de ver onde tem uma calamidade maior que precisa de ajuda externa. Quando a gente fala aqui de Lions Clubs, acho que muita gente em casa pode pensar, mas o Lions tem a maçonaria, tem o Rotary Club, é tudo muito parecido ou tudo diferente, Hans? O Lions, eu acho que é um pouco diferente, porque o Lions, acho que tanto a mulher como o homem lá tem o mesmo, no mesmo patamar, mesma participação, então mesmo todo mundo peso. Todo mundo é valorizado igual. É muito diferente, normalmente nas reuniões que a gente não tem só os homens de um lado, as mulheres de outro, é tudo interagindo junto. Então acho que tem esse diferencial em relação As outras, hein? Tá, a gente vai fazer um intervalo em comercial, depois a gente volta para falar mais sobre a Noite Italiana que está chegando, que é o grande evento, é a 15ª edição, né? 16ª. 16ª edição da Noite Italiana, que acontece na véspera do Dia das Mães, nesse ano de 2017. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Treze horas e 9 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, programa Expresso, comigo Antônio Cláudio, vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho eu converso com Luciano Reis, que é presidente do Rotary Clube e Cafezais Guaxupé, vamos falar sobre o projeto socioambiental Guaxu Nascentes, né? Lá em Guaxupé, quem sabe esse projeto chegue também aqui em Guaranésia. Agora nesse bate-papo, segundo bloco aqui, a gente conversa com Hans Linsenberg e a Maria Helena Pereira Dias e também a Iris Pasqualini, falando sobre o Lions Clube de Guaranésia. Lions Clube, Léo Clube, né? Léo, como é que funciona essa relação, Hans, do Lions Clube com o Léo Clube, que está inclusive passando o Lions Clube? Não, o Léo Clube, ele é voltado para a juventude, então ele pertence ao Lions Internacional e então os jovens atuam no Léo. São filhos dos integrantes não, do Lions ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Eles têm gestão independente e eles têm também um esquema de incorporar novos membros. Normalmente também é por indicação de quem já está lá, mas eles acho que exigem 3 participações, pelo menos em reuniões, e aí se a pessoa é assídua, aí fazem um convite. E eles são muito, assim, atuantes. Eles fazem muitos eventos pequenos, muitas vezes, mas, assim, de valor importante. Nesse próximo evento de sábado aqui também tem um olhar do Lions Club. Vocês também cuidam disso, eu deixo tudo a cargo. Não, eles que estão organizando. Existe o Mauro, que é membro do Lions, que orienta... Mauro da loja Vem Que Tem. Sim, né? Da Vem Que Tem, que ele orienta esses jovens aí. Mas eles que estão organizando, eles têm as ideias, eles de vez em quando pedem ajuda para o Lions financeiro, para alguma atividade, porque o dinheiro deles também é mais curto, então a gente tem que acudir de vez em quando. Pede benção lá, né? Acude, mas eles acho que são um bom exemplo, inclusive, para a gente, porque são muito ativos e eles... arriscam muito, né, de fazer coisas que talvez o Lions é mais reticente, tem mais, né, como as pessoas mais vividas acham que talvez não dê certo, eles não têm esse receio, eles se jogam na coisa e dá certo. O Hans, e agora a Noite Italiana que está chegando aí, além da data já definida, tem mais alguma atração definida, mais alguma coisa já definida? Tem o grupo musical, se chama Homens de Preto, são músicos de um conjunto chamado Fatos. Banda Fatos, super famosa aí. E então eles que vão animar a festa. Tem as comidas, um buffet lá da Dona Suzy de Guaxupé que vai servir. E o resto são coisas que cabe ao clube organizar. Nós estamos. Isso é o que já tem definido por enquanto. Já. Ingressos à venda. Começa a ser vendido quando já está sendo vendido? Não, já estão à venda, a R$120 cada convite. E quem não receber uma oferta de alguém do Lions Clube, na loja Vem Que Tem. Pode ir lá, todo mundo conhece. Ou na sorveteria da Praça. Sorveteria da Praça, loja Vem Que Tem os ingressos lá. Tem um telefone para o pessoal ligar lá do Lions? Tem, do Mauro. Do Maurício. Maurício é 1061. É o telefone lá do Maurício para reservar o ingresso, né? Também é. Porque a gente está falando aí para a região inteira, de repente alguém de fora. Se quiser ligar lá em casa também, é 1174. E tem o da loja do Mauro Vem Que Tem, que é o 2216. Tá, 2216. É. Loja do Mauro da Vem Que Tem. Mas lá, pessoalmente, você que é de Goiás, você que é de fora, pode ligar em um desses números aí. É, dona Maria Helena, então a gente vai estar chegando na véspera do Dia das Mães, nessa grande festa, nesse grande evento. É hora de convidar, né? A região inteira para participar, né? Exatamente. É muito por isso que a gente está aqui. E também porque hoje o Guaranese está recebendo. O doutor trouxe até o currículo dele aqui. Doutor Jorge Tavares de Lima e a esposa, dona Alice, são os governadores do LC12, do qual o Guaranésia faz parte. Eles estão... LC12 é a região nossa. O distrito. O nosso distrito, a sede é longínqua. Então, o intercâmbio de Guaranésia com os demais clubes é pequeno por causa das distâncias. Mas todo ano o governador visita Guaranésia e hoje nós estamos recebendo esta pessoa, que é um médico pernambucano, radicado em Governador Valadares, que passará hoje... virá jantar no jantar festivo do Lais e fazer uma reunião com os membros do clube. Então, uma coisa que é importante a gente fixar: 100 anos do Lions Internacional, 20 do Lions de Guaranésia e hoje especificamente a visita do governador. E nós muito empenhados em que Guaranésia prestigie e vá adquirir o seu ingresso para a nossa noite italiana, que é a festa mais tradicional que o Lions promove. E 10 anos do Léo também. 10 anos do Léo. São datas importantes. Tem muita coisa para conversar então hoje, né? Hoje à noite com o governador. Exatamente. Hans, queria agradecer demais aí a sua participação aqui no programa, viu? E deixo o Expresso sempre à disposição de vocês, viu? Para qualquer comunicado, qualquer anúncio, tá? Certo, muito obrigado pelo espaço cedido. Dona Maria Helena já está acostumada aqui com o programa, como eu disse, né? Muito obrigado pela participação, viu? Nós é que ficamos muito agradecidos e o Lions precisa comparecer e esse espaço para a gente é fundamental. Porque a cidade tem que saber as coisas que ela tem. Claro, né? Fundamental mesmo. Obrigado, Dona Maria Helena. Iris, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar divulgando a nossa festa, o que é o nosso clube, e vamos esperar vocês todos lá. Com certeza. Conte sempre com a gente. Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos já dando sequência no programa Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.